Ficheiro 34, capítulo 20. Aulas de tiro. Briana olhou para trás por cima do ombro, sentindo-se culpada. A casa lá embaixo havia desaparecido, sob um mar amarelo de folhas de castanheiros. Mas os gritos do seu querido filho ainda ressoavam nos seus ouvidos. Roger viu-a olhar para trás, para baixo da encosta, e franziu um pouco a testa, embora a sua voz fosse suave quando falou. Ele vai ficar bem, Bri. Tu sabes que a tua mãe e a Lizzie cuidarão bem dele. A Lizzie vai estragá-lo com mimos, concordou ela, mas com um estranho baque no coração ao admiti-lo. Podia facilmente ver Lizzie a carregar Jamie de um lado para o outro o dia inteiro, a brincar com ele fazendo-lhe caretas, dando-lhe arroz doce como laço. Jamie adoraria as atenções, assim que superasse o nervosismo da sua partida. Experimentou uma onda repentina de sentimento de posse em relação aos dedinhos róseos de Jamie. Detestava a ideia de Lizzie a brincar aos 10 porquinhos com ele. Ela simplesmente detestava ter de o deixar, ponto final. Os berros de pânico de Jamie, quando ela soltou a mãozinha agarrada à sua blusa e o entregou à mãe, ecoavam na sua mente, ampliados pela imaginação e o olhar cheio de lágrimas de quem havia sido violentamente traído, permanecia na sua mente. Ao mesmo tempo, a sua necessidade de fugir era premente. Mal podia esperar para arrancar as mãozinhas pegajosas de Jamie da sua pele e correr pela manhã, livre como um dos gansos que voltavam para casa, grasnando pelo caminho para o sul, através dos desfiladeiros das montanhas. Ela imaginava, com relutância, que não se sentiria tão culpada em deixar Jamie se secretamente não estivesse tão ansiosa para isso. Tenho a certeza de que ele vai ficar bem, tranquilizou-se, mais do que Roger. É que eu nunca o deixei por muito tempo. Roger fez um ruído evasivo que poderia ser interpretado como solidariedade. A sua expressão, no entanto, deixava claro que ele pessoalmente pensava que já passara muito da hora de ela deixar o bebê. Uma momentânea explosão de raiva aqueceu-lhe o rosto, mas mordeu a língua. Afinal, ele não dissera nada. Na verdade, fizera um esforço óbvio para não dizer nada. Ela também podia fazer um esforço e julgou que talvez não fosse justo discutir com alguém com base no que ela achava que ele estava a pensar. Sufocou o comentário amargo que tivera em mente e, em vez disso, sorriu-lhe. Está um lindo dia, não está? O olhar cauteloso desapareceu-lhe do rosto e ele sorriu também, os olhos aquecendo-se num verde tão intenso e cheio de vida como o musgo que se estendia em placas grossas aos pés sombreados das árvores pelas quais passavam. Maravilhoso, concordou ele. É bom estar fora de casa, não é? Ela lançou-lhe um rápido olhar, mas parecia ser a simples declaração de um facto, sem nenhuma segunda intenção por trás. Ela não respondeu, mas meneou a cabeça em concordância, levantando o rosto para a brisa errante que vagueava por entre os abetos à volta deles. Um redemoinho de folhas de álamo castanho-avermelhadas soprou sobre eles, agarrando-se momentaneamente ao tecido rústico das calças e à lã fina das meias deles. Espera aí! No impulso, ela parou e tirou os coturnos de couro e as meias, enfiando-os negligentemente na mochila ao ombro. Permaneceu quieta, os olhos fechados em êxtase, meneando os dedos nus dos pés no musgo úmido. Roger, experimenta, isto é maravilhoso. Ele ergueu uma das sobrancelhas, mas obedientemente largou a arma ao lado. Trouxera-a quando saíram de casa e ela deixara-o, apesar da necessidade de proprietária de carregá-la ela mesma. desamarrou as próprias botas e cautelosamente deslizou um pé de ossos longos no musgo ao lado dos pés de Brianna. Os seus olhos fecharam-se involuntariamente e a sua boca contraiu-se num silencioso Movida por um impulso, ela inclinou-se e beijou-o. Os olhos dele abriram-se repentinamente, atónitos. Mas ele tinha reflexos rápidos. Pôs um braço longo à volta da cintura dela e devolveu-lhe o beijo, um longo beijo. Estava um dia anormalmente quente para o final de outono e ele não usava casaco, apenas uma camisa de caça. O seu peito parecia despido através do tecido fino da sua camisa. Ela pôde sentir a minúscula protuberância do mamilo dele erguer-se sob a palma da sua mão. Só Deus sabe o que poderia ter acontecido em seguida. Mas o vento mudou de direção. Um grito fraco flutuou até eles, vindo do mar amarelo e encrespado lá embaixo. Podia ter sido um grito de bebê, ou talvez um corvo distante. Mas a cabeça de Brianna girou naquela direção, como a agulha de uma bússola apontando para o verdadeiro norte. Aquilo quebrou o encanto e ele soltou-a, recuando um passo. Queres voltar? Perguntou ele, parecendo resignado. Ela cerrou os lábios e abanou a cabeça. Não. Mas vamos afastar-nos mais um pouco da casa. Não queremos incomodá-los com o barulho. Dos tiros, quero dizer. Ele riu-se e Brianna sentiu o sangue ferver-lhe no rosto. Não. Ela não podia fingir que não sabia que havia mais do que um motivo para aquela expedição particular. Não. Nem disse tão pouco, disse ele. E agachou-se para pegar nos sapatos e meias. Vamos então. Ela também não quis calçar os sapatos e as meias, mas aproveitou a oportunidade para se apropriar novamente da arma. Não é que não confiasse nele, apesar de ele ter admitido que nunca disparara aquele tipo de arma de fogo. Ela simplesmente gostava de a segurar e sentia-se segura com seu peso equilibrado no ombro, mesmo estando descarregada. Era um mosquete com mais de 1,5 metros de comprimento, pesando uns 5 quilos. Mas a ponta de nogueira polida da coronha encaixava-se perfeitamente na sua mão e o peso do cano de aço adaptava-se com perfeição no vão do seu ombro, a boca da arma apontada para o céu. Vais descalça? Roger lançou um olhar interrogativo para os pés dela. Depois, para cima da encosta da montanha, onde um trilho quase inexistente serpenteava pelo meio de silvas de amoras silvestres e galhos caídos. Só durante um bocadinho, tranquilizou-o ela. Eu costumava andar sempre descalça quando era criança. O papá, Frank, levava-nos às montanhas durante o verão, para as White Mountains ou para as Adirondacks. Após uma semana, as plantas dos meus pés pareciam couro. Eu poderia caminhar sobre brasas e não sentir nada. Sim, eu também, disse ele a sorrir. E também guardou os sapatos. Só que, disse ele, com um sinal da cabeça, na direção do trilho apagado, que zigue-zagueava pelo mato e pelas pedras de granito semi-enterradas, a caminhada pela margem do Ness ou pelo estuário era um pouco mais fácil do que esta, apesar das pedras. É um bom argumento, disse ela, franzindo ligeiramente a testa, enquanto olhava para os pés dele. Tomaste recentemente a vacina antitetânica? Caso pises em alguma coisa pontiaguda, espetes o pé? Ele já subia à frente dela, escolhendo cuidadosamente onde pôr os pés. Tomei todo o tipo de vacinas que fosse possível tomar antes de atravessar as pedras, assegurou-lhe por cima do ombro. Febre tifoide, cólera, dengue, tudo o que possas imaginar. Tenho a certeza de que o tétano estava entre elas. Dengue? Eu pensei que tivesse tomado vacinas para tudo, mas essa não. enfiando os dedos nos tapetes frios de erva seca. Ela deu algumas passadas largas para o alcançar. Não deveria precisar disso aqui em cima. O caminho fazia uma curva por uma rampa íngreme ladeada por papaias amareladas e desaparecia sob a projeção de um aglomerado de cicutas preto-esverdeadas. Ele segurou para trás os pesados galhos e ela agachou-se para passar por baixo, entrando na obscuridade pujante, a arma cuidadosamente levada transversalmente. Mas sabes, eu não tinha a certeza de para onde eu teria de ir. A voz dele vinha detrás dela, descontraída, amortecida pelo ar escuro sob as árvores. Se seriam as cidades costeiras ou as Índias Ocidentais. Havia, corrigiu-se ele automaticamente, inúmeras doenças africanas trazidas pelos navios negreiros. Achei melhor estar preparado. Ela aproveitou o terreno acidentado para não responder, mas ficou estupefacta e ao mesmo tempo satisfeita, ainda que um pouco envergonhada, ao descobrir até que ponto ele fora capaz de ir para se preparar para a seguir e encontrar. O chão estava coberto de manchas castanhas, formadas pela caruma dos pinheiros, mas estava tão úmido que não estalavam nem se espetava nas solas dos pés. A sensação era mais de esponja, fria e agradável sob os pés descalços, com uma flexibilidade que a fez pensar que a massa de caruma deveria ter pelo menos 30 centímetros de espessura. Ai, Roger, sem tanta sorte na passagem, tinha pisado num diospireiro podre e escorregou, mal conseguindo equilibrar-se ao agarrar um galho de azevinho que prontamente o espetou com as suas folhas espinhosas. Merda, disse ele, sugando o polegar ferido. Ainda bem que somos imunes ao tétano, não é? Ela riu-se, concordando, mas começou a preocupar-se enquanto subiam. E quanto a Jamie, quando começasse a andar, a escalar as montanhas descalço? Ela já vira muito bem como eram os pequenos MacLeod e Kisholm, para não falar em Germain, para saber que os rapazes se picavam, arranhavam, cortavam e fraturavam, semanalmente pelo menos. Ela e Roger estavam protegidos contra doenças, como difteria e tifo. Jamie, no entanto, não teria tal proteção. Engoliu em seco, lembrando-se da noite anterior. Aquele cavalo assassino de seu pai mordera-o no braço. E Claire fizera Jamie sentar-se sem camisa diante do fogo, enquanto ela limpava e fazia um curativo na mordedura. Jamie esticara a cabeça curioso de seu berço e o seu avô, sorrindo, pegou nele e colocou-o no joelho. A galope a trotar, a galope a trotar, cantara ele, balançando um Jamie encantado para cima e para baixo. Eu tenho um cavalo maroto para amansar, a galope a trotar, a galope a trotar. Vamos mandá-lo para o inferno onde ele vai fritar. Mas não era a bela cena dos dois ruivos a rirem-se um para o outro que ficara na sua mente. Era o clarão do fogo na pele translúcida, perfeita, intocada do seu filho. O brilho prateado na teia de cicatrizes sobre as costas do seu pai. E o preto e vermelho no ferimento ensanguentado no seu braço. Era uma época perigosa para os homens. Ela não poderia manter Jem a salvo de ferimentos, sabia bem disso. Mas a ideia de Jem ou Roger ferindo-se ou adoecendo dava-lhe um nó no estômago e fazia um suor frio escorrer-lhe pelas têmporas. O teu polegar está bom? Virou-se para Roger, que pareceu surpreendido, tendo-se esquecido completamente do polegar. O quê? Ele olhou para o dedo, intrigado. Sim, claro. Mesmo assim, ela agarrou-lhe a mão e beijou-lhe o polegar ferido. Tem cuidado, disse ela energicamente. Ele riu-se e pareceu surpreendido quando ela o olhou furiosa. Está bem? Disse ele, ficando sério. Fez-lhe um sinal com a cabeça, indicando a arma que ela tinha ao ombro. Não te preocupes, posso nunca ter usado uma, mas sei alguma coisa sobre armas. Não vou arrancar os meus dedos. Este lugar parece-te bom para praticarmos? Haviam chegado a um cume descampado, um prado alto coberto de erva e rododendros. Havia um grupo de álamos na outra extremidade, os seus galhos pálidos, agitados, com alguns tardios aglomerados de folhas vermelho escuras e douradas, vívidas, em contraste com o profundo azul do céu. Um riacho gorgolejava em costa abaixo, algures fora de vista, e um falcão de cauda vermelha voava em círculos no alto. O sol já estava bem elevado agora, quente nos seus ombros, e havia uma rampa agradável, coberta de erva ali perto. Perfeito, disse ela, tirando a arma do ombro. Era uma bela arma, com mais de 1,5 metros de comprimento, mas tão perfeitamente equilibrada que se podia apoiá-la sobre o braço estendido, sem sequer uma oscilação. Era o que Brianna fazia como demonstração. Estás a ver? Disse ela, recolhendo o braço e girando a coronha para o ombro num movimento fluido. Este é o ponto de equilíbrio. Coloca a mão esquerda aqui, segura a coronha pelo gatilho com a direita e encaixa a ponta no ombro. Ajusta bem, com firmeza. Dá sempre um coice com o disparo. Ela encaixou a coronha de nogueira delicadamente na cavidade forrada de camurça do seu ombro para lhe mostrar. Depois baixou a arma e entregou-a a Roger, com mais cuidado do que demonstrava ao entregar-lhe o bebé, notou ele com ironia. Por outro lado, até onde ele podia ver, Jamie era muito mais indestrutível do que a arma. Ela mostrou-lhe, hesitante no começo, relutante em corrigi-lo, mas ele mordeu a própria língua e imitou-a cuidadosamente, seguindo a fácil sequência de passos, desde abrir o cartucho com os dentes até preparar, carregar, apertar a pólvora, batendo-lhe com a vareta e verificar, aborrecido com a sua própria falta de jeito de novato, mas secretamente fascinado. E mais do que um pouco excitado pela ferocidade descontraída dos movimentos de Brianna. As mãos dela eram quase tão grandes como as suas, apesar de mais delicadas. Ela manuseava a arma com a familiaridade que outras mulheres demonstravam com agulha e vassoura. Usava calças de tecido rústico e o longo músculo da sua coxa ergueu-se firme e arredondado contra o tecido quando ela se agachou ao seu lado, a cabeça inclinada, enquanto remexia na sacola de couro. O que trouxeste ao almoço? Brincou ele. Pensei que íamos alvejar alguma coisa e comê-la. Ela ignorou-o. Retirou da sacola um lenço branco rasgado para usar como alvo e sacudiu-o, franzindo a testa com ar crítico. Ele achava que Brianna cheirava a jasmim e a relva, mas agora ela cheirava a pólvora, couro e suor. Inspirou, os dedos alheiamente acariciando a madeira da coronha. Pronto? Perguntou ela, olhando com um sorriso. Sim, respondeu ele. Verifica a pederneira e a carga de pólvora, disse ela, levantando-se. Vou prender o alvo. Vista de costas, o cabelo ruivo firmemente preso atrás e vestindo uma folgada camisa de caça de camurça que a cobria dos ombros às coxas, a sua semelhança com o pai era ampliada a um grau surpreendente. Mas não se podia confundir os dois, pensou ele. Com calças ou sem elas, Jamie Fraser nunca na vida teve um rabo como aquele. Observou-a a caminhar, congratulando-se pela sua escolha de instrutor. O seu sogro ter-lhe-ia dado uma lição de tiro de boa vontade. Jamie era um excelente atirador e um professor paciente. Roger vira-o levar o rapaz Skisholm após o jantar para praticarem, atirando em pedras e árvores no campo de milho vazio. Uma coisa era Jamie saber que Roger não tinha experiência com armas. Outra era sofrer a humilhação de demonstrar exatamente o quanto ele era inexperiente, sob aquele olhar azul impassível. No entanto, além da questão do orgulho, ele tinha mais um motivo para pedir a Brianna que o ensinasse a disparar. Não que o motivo fosse de algum modo um segredo. Claire olhara dele para a filha quando sugeriu a excursão e olhou-os com um ar divertido, de uma maneira muito particular, que fez Brianna franzir a testa e exclamar: "Mãe!", num tom de voz reprovador. Além das pouquíssimas horas da noite do seu casamento na Assembleia, esta era a primeira e única vez que tinha Brianna só para si, livre das exigências insaciáveis do filho. Ele percebeu o brilho do sol refletido no metal quando ela baixou o braço. Estava a usar a bracelete que ele lhe dera, apercebeu-se com profunda satisfação. Dera-lhe a bracelete quando a pedir em casamento, uma vida inteira atrás, na neblina gelada de uma noite de inverno em Inverness. Era um aro simples, de prata, gravado com uma série de palavras em francês. Dizia: "Je t'aime un peu, beaucoup, passionnément, pas du tout." Amo-te um pouco, muito, apaixonadamente, nada. Passionnément, murmurou ele, visualizando-a sem nada, exceto com a bracelete e o anel de casamento. Uma coisa de cada vez, disse a si mesmo, e pegou num novo cartucho. Afinal, tinham bastante tempo. Satisfeita por ele ter aprendido a carregar a arma, ainda que não muito depressa, Brianna permitiu que ele praticasse a pontaria e, por fim, o tiro. Foram necessárias 12 tentativas até ele finalmente acertar no quadrado branco do lenço. Mas o sentimento de exultação que sentiu quando um ponto negro apareceu repentinamente perto da borda do alvo fê-lo pegar no novo cartucho antes que o fumo do tiro se tivesse dissipado. A sensação entusiástica de realização levou-o a pôr mais 12 cartuchos, mal notando qualquer coisa além do coice e do estouro da arma, o clarão da pólvora e o tenso instante de concretização quando via que um ou outro tiro atingira o alvo. O lenço pendia em farrapos nesta altura e pequenas nuvens de fumo esbranquiçado flutuavam sobre o prado. O falcão bater em retirada com o som do primeiro tiro, juntamente com todos os outros pássaros das redondezas, apesar do tinido nos seus ouvidos soarem como todo um coro de distantes abelharucos. Ele baixou a arma e olhou para Brianna rindo-se, quando ela desatou a rir à gargalhada. "Pareces o Al Jolson no espetáculo de menestréis", disse ela, a ponta do nariz rosada de tanto rir. "Toma, limpa-te e tentaremos disparar de mais longe." Ela pegou na arma e entregou-lhe um lenço limpo. Ele limpou a fuligem do rosto, observando, enquanto ela rapidamente limpava o cano e recarregava a arma. Brianna empertigou-se. Depois ouviu alguma coisa. Levantou a cabeça subitamente, os olhos fixos num carvalho do outro lado do prado. Com os ouvidos ainda a zumbir do barulho da arma, Roger não ouvira nada, mas girando nos calcanhares, vislumbrou um rápido movimento, um esquilo cinzento escuro parado num galho de pinheiro a pelo menos 10 metros acima do solo. Sem a menor hesitação, Brianna ergueu a arma ao ombro e pareceu disparar no mesmo movimento. O galho, diretamente sob o esquilo, explodiu numa chuva de lascas de madeira e o esquilo, arrancado do seu pouso, mergulhou para o chão, batendo nos galhos flexíveis das plantas perenes à medida que caía. Roger correu para o pé da árvore, mas não havia pressa. O esquilo jazia morto, flácido como um trapo felpudo. "Belo tiro", disse ele, felicitando-a. e ergueu o corpo do esquilo para Brianna, que se aproximava para ver. Mas ele não tem nenhuma marca. Deves tê-lo matado de susto. Brianna lançou-lhe um olhar nivelado por baixo das sobrancelhas. Se eu quisesse acertar nele, Roger, eu tinha acertado, disse ela com um ligeiro tom de reprovação. E se eu o tivesse atingido, tu estarias a segurar um punhado de puré de esquilo. Não se faz pontaria diretamente para algo deste tamanho. Tu deves apontar logo abaixo dele e derrubá-lo. A técnica é estraçalhar o galho. Ou a casca da árvore, explicou ela, como uma amável professora de jardim de infância, a corrigir o seu aluno de compreensão lenta. Ah, é? Ele reprimiu uma pequena irritação. Foi o teu pai que te ensinou isso? Ela lançou-lhe um olhar ligeiramente estranho antes de responder. Não, foi o Ian. Ele fez um ruído indistinto em resposta. Ian era um ponto de constrangimento na família. O primo de Brianna era muito amado. E ele sabia que toda a família sentia muito a sua falta. Mesmo assim, hesitavam em falar do jovem Ian diante de Roger, por delicadeza. Não fora exatamente culpa de Roger que Ian Murray tivesse permanecido com os Mohawks, mas não se podia negar que ele tivera participação no assunto. Se não tivesse matado aquele índio, ele afastou as lembranças confusas daquela noite em Snake Town, mas mesmo assim sentiu os ecos físicos, a precipitação torrencial de terror pela sua barriga e a violenta vibração de impacto pelos músculos de seus braços quando lançou a ponta partida da viga de madeira com toda a sua força na sombra que pulara na frente dele, saindo do breu, uma sombra muito sólida. Brianna atravessara o prado e armara novo alvo. Três pedaços irregulares de madeira colocados sobre um toco de árvore do tamanho de uma mesa de jantar. Sem comentários, ele limpou as mãos suadas nas calças e concentrou-se no novo desafio. Mas Ian Murray recusava-se a sair da sua mente. Ele mal vira o homem, mas lembrava-se perfeitamente dele. Um jovem alto e desengonçado, com um rosto sem graça, mas de certa forma cativante. Não podia pensar no rosto de Murray sem vê-lo como da última vez, salpicado de crostas da linha de pontos recém-tatuados que volteavam pelas faces e sobre a cana do nariz, o seu rosto bronzeado do sol, mas a parte do couro cabeludo de onde haviam acabado de arrancar os cabelos, estava lisa, brilhante e rosada, pelada como o rabinho de um bebé e manchada de vermelho pela irritação causada. O que foi? A voz de Brianna assustou-o, e o cano deu um solavanco quando ele disparou, o tiro perdendo-se numa direção qualquer, ou perdendo-se mais longe ainda, melhor dizendo. Não havia conseguido acertar em nenhum dos blocos de madeira numa dúzia de tiros. Baixou a arma e virou-se para ela. Brianna franziu o cenho, mas não pareceu zangada, apenas perplexa e preocupada. Qual é o problema? Perguntou ela novamente. Ele respirou fundo e limpou o rosto na manga da camisa, sem se preocupar com as manchas de fuligem. O teu primo, disse ele abruptamente. Lamento imenso por ele, Bri. O rosto de Brianna suavizou-se e a ruga de preocupação desfez-se um pouco. Ah, disse ela. Colocou a mão no braço dele e aproximou-se, de modo que ele sentiu o calor da sua proximidade. Suspirou profundamente e apoiou a testa no ombro dele. Bem, disse por fim, eu também lamento imenso. Mas não é nem culpa tua, nem minha, ou do pá, ou do próprio Ian. Resfolegou um pouco no que pareceu ser uma tentativa de risada. Se for culpa de alguém, é da Lizzie, e ninguém a culpa. Ele sorriu com certa amargura. Sim, eu sei, respondeu ele, colocando a mão sobre a maciez fria da sua trança. Tens razão, mas eu matei um homem, Brie. Ela não se sobressaltou nem recuou, pelo contrário, ficou absolutamente imóvel. Ele também era a última coisa que pretendia dizer. Nunca me falaste sobre isso, disse ela finalmente, levantando a cabeça para olhar para ele. Ela parecia hesitante, sem saber ao certo se deveria insistir no assunto. A brisa soprou uma madeixa de cabelo pelo seu rosto, mas não se mexeu para afastar. Eu, bem, para te dizer a verdade, não tenho pensado nisso. Deixou cair a mão e o imobilismo quebrou-se. Ela sacudiu-se levemente e afastou-se. Parece terrível, não é? Mas procurava ansiosamente as palavras. Não pretendera dizer nada, mas agora que começara, parecia urgentemente necessário explicar, expor o assunto com as palavras corretas. Foi à noite, durante uma luta na aldeia. Eu fugi. Tinha um pedaço de viga partida na mão. E quando alguém apareceu na escuridão, eu... Os seus ombros curvaram-se de repente. Quando ele percebeu que não havia nenhum modo possível de explicar o que acontecera, baixou os olhos para a arma que ainda tinha nas mãos.